Quente, reporte Paripe, mantenha no 1500 pés. Vitor Mike, Quebec. Uno 397, pode voar, bridge. Uno 397, centro Recife no 251, Uno 3325. 251, 3325, obrigado. Mike Quebec, confirme o POB a 06? Tango Vitor Mike Quebec, confirme POB 06? Tango Vitor Mike Quebec, controle. Sinai 1140, Centro Recife, 12685, 12545. Via 15, alterna 2545, Sinai 1140. 12685 é primária, 6140. 2685, obrigado. Controle de tomate Quebec. Prossiga. Pode ajudar pra gente voar direto a rotatória, Vitor Mike Quebec? Autorizado. Confirme o POB, Vitor Mike Quebec. Tá com 06 bola, Vitor Quebec. Prossiga. São Miguel Bravo está em Amarali, né, senhora? Porque não se voou fazendo filmagem. Autoriza a volta para a mar, mantendo 500 pés na descada paralela para São Miguel Bravo. 500 pés, Tango Índia Bravo, autorizado da presente em Rimar. Então tá bom, 500 pés, mantendo a descada paralela da presente em São Miguel Bravo. Poli, Vitor Mike Quebec. Prossiga. Vitor Mike Quebec, tá visual com o campo, cara, mas tá chegando uma chuva, eu tô com vocês e até chegar lá eu posso fechar a visual. Autoriza a voar direto pra Capitão no 7? Aguarde, Vitor Mike Quebec. Gente, Quebec. Vitor Mike Quebec, está presente, autorizado, final da pista no 7. Autorizado, pista no 7, final, Quebec. Vitor Mike Quebec, confirme a altitude que mantém. Está mantendo no 1500 pés, ciente do tango de abraço, mantendo 500 pés, pela paralela. Ciente, ciente. O ajuste estava dando no 022, Vitor Mike Quebec. No 022, Vitor Mike Quebec. Aciona identificação, autorizado chegada a mar e desce para o nível 050, o ajuste no 022. Radial, expansa localidade. Autorizado Serra Delta Lima Golf 065, direto decola 17, curva direita, corredor axé, restrito no mil pés até o farol da barra, controle 1208, aciona 5450. Sou Mike Quebec, confirme visual. Afirma o Quebec. Torino no 86. 86, Quebec. Tango Victor Mike Quebec, se aproximando pela pista pelo setor noroeste. Victor Mike Quebec, visual com pista. Afirma o Quebec. Maravilha, então tá livre o pouso, vento número 0 graus, 15 nós. Livre o pouso, Victor Mike Quebec. Bom dia, reacionado. Anishim Taxi, Luz, Juliette Serra. Tráfego Salvador, bom dia. Gol 1260, informação é a Lima. Autorização para Recife. 1260, Recife autorizado, 390, autorização 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, puta transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5465. Autorizado, Recife, nível 390. Aperuísque 58, decola da pista 1-0, curva à esquerda, saída puca, transição Aracaju. 208, controle de Salvador. 5465, transponder para o gol 1260. Lá 260, contagiamento correto, chama o pushback acionamento. Vou chamar, obrigado. Tanguinha Bravo, vai iniciar um sobrevoo aqui do Chefe do Cristal Espírito Açul, senhora. Ciente, Tanguinha Bravo, confirme o tempo do sobrevoo. 2 minutos. Ciente. Controle, o Tanguinha Bravo já tentou o sobrevoo. Tá na sete, vai comprar a animação autorizada, o Tanguinha Bravo. Mantendo 500 metros. Tá presente, Henri Mato, Tanguinha Bravo, torre no 8, decimal 6. 18,6, Bravo, tá presente. Agradece aí o controle do Tanguinha Bravo. Controle Salvador, bom dia, WebJet 728, informação Lima. Webjet 5728, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 060, o ajuste no 021, número 2 na aproximação. Mari 060, 1022, pode voar em papo então, 5728? Mantenha a chegada, 5728. Mantenha a chegada, 5728. Positivo. Forte visual com aliponto, Tango, Índia Bravo. Temporal visual, sim visual, porque tá a chuvinha meio ruim aqui, Tango, Índia Bravo. Já é top. Gente. Esse reporte alinhado e pronto, do Luiz de Serra, cabeceiro no 7. Brunão. Índia Bravo, chama o sol. Pode pagar o vento, por favor, Índia Bravo, por favor. No aeródromo 170 graus, 10 nós. Desculpa, entendi. 170 graus, 10 nós, no aeródromo. 170 com 10, Tanguinha Bravo. Bruno 738, desce para 2000 pés, o ajuste no 022, reporte estabilizado no LS X-Ray da pista no 0. Sete, dois, oito, desce para o nível 050, ajuste na 022. 050, 4207 Rio de Janeiro, copia? Autorizado Rio de Janeiro 360, operação 110. Cola aqui, estão na 0, curva direita, Nadael, Leda, Brit. Controle 1208, acena 5466. Controle 1208. Correto, puxa. 1260, puxa, deck acionamento no gate 4. 1260 autorizado, 04 chama táxi. Puxa, aciona e chama táxi, 1260. Autorizado de colar 17, 17 graus nas imagens. Tem de abraço, só de fazer 8. Bom dia, um abraço. Objeto 5728, desce para 3.000 pés, o ajuste no 022, está livre da restrição de altitude na posição em TAP. 3.022, livre da restrição em TAP, pode voar toda, 5728? Negativo, é o número 2 na aproximação, 5728. Decolou 09, controle agora o número 0, decimal 8, por favor. Trato, o número 08 vai transferir o zonal de leste. Controle Salvador do Papapapá Zulu de Letiã. Confirma para o controle. Do Papapapá Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, sobe e mantém 1.000 pés, corredor Axé, aguardando a ascensão para o 065. 1.000 no Axé, aguardará a ascensão para o 065, Zulu Juliette Serra. Pode prosseguir até 2.000 pés, tem referência do 5728. 2.000 pés, 5728, reporte estabilizado. 2.000 reporte estabilizado, 5728. Solo Salvador, o voo 260, pronto para o táxi. Com 113 a bordo, 3 horas e 15 minutos de autonomia, alternativa Natal. 260, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1-186, altímetro 1-022. 22, Índia e Alfa, ponto de espera da 10-12-6, bom dia, obrigado, 260. 738, reporte. Igual que campo. Portar aí. 7800. Com 7800. Autorizado, pista 10. 70 graus na bom dia, com 260. Ponto de espera da 10 está pronto. Segundo 260, manter o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, com 260. Duna completa, turno 8-6. 2-6, 5-7-2-8. Salvador, bom dia, MG 5-7-2-8, passando Duna. 5-7-2-8, reporte no externo, baixado e travado. Vai dar no externo, 5-7-2-8. Controle, ponto seguro, Zulu de Leste Serra, tá passando fora da barra. Zulu de Leste Serra, para o ideal para o destino. 330. Zulu de Leste Serra, da presente voo direto destino, sobe montanha em um nível 065, quando possível, estimado para pouso. Direto destino, em acessão para o 065. Está estimando o destino aos 1520. 1520, o Zulu de Leste. Salvador, muito bom dia. Azul 4060, quente da mais, cruzando 75 a 1520. Azul 4060, bom dia. Acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desce para o nível 050, o ajuste no 022. 050 no 022 da Mari, obrigado. Oito solos 15, chamando 21 desse manobra a livrar. A eco. Ali 5728, pista no zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, pista no zero, MG 5728. No 738, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 738. mantém cabeceira no zero. Me mantém não no zero, gol 1260. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, 728. Controle, bom dia, o gol no 260,